Nesse momento, estamos todos aqui reunidos na presença de Deus para orar para todos os médiuns que vieram para trabalhar para Jesus, médiuns de todas as religiões, sem exceção, os médiuns que vieram com uma mediunidade de prova, e os médiuns que vieram com uma mediunidade natural pela sua evolução. Afinal, todos são médiuns. Então, na presença de Deus, nesse momento, nós oramos por esses médiuns que vieram para fazer com que o Brasil seja a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Então, nesse momento nós pedimos, nós oramos a Deus, que Deus possa descer a sua luz de amor e de fraternidade, de discernimento e de paz entre os servos de Deus, que essa luz desça sobre o chakra coronário de todos os médiuns encarnados hoje no Brasil. Hoje, em 2023, nós estamos em abril de 2023. Então, que Jesus desça com toda a sua glória nesse momento e abençoe todos os médiuns com Deus, todos os médiuns com Jesus, para que haja a união entre os médiuns, para que haja o respeito entre os médiuns, para que haja o amor entre os médiuns, para que termine todas essas brigas entre médiuns, para que haja o respeito, Jesus, para que haja o amor, a fraternidade entre os teus enviados, o amor entre os irmãos servos de Deus, para que seja erradicado todo o orgulho que destrói a alma, para que seja erradicada toda a vaidade que impede o espírito de alçar voos para Deus, para que seja erradicada toda ganância, para que seja erradicada toda disputa nas casas espíritas e evangélicas do Brasil, para que todos estejam unidos de mãos dadas em prol da fraternidade, do amor, do crescimento e do progresso da humanidade, para aqueles que façam adrede o amor, que seja estabelecido o amor e a fraternidade, aqueles, para que eles sejam os instrumentos, para que sejam os instrumentos e a voz do Deus Altíssimo, para que saiam dessa sintonia com as trevas, pelas paixões arraigadas em seus espíritos, chagas, feridas, pústulas, que vêm sendo arrastadas há séculos, milênios. Muitos trazem essas chagas desde a época da Inquisição, época dominada fortemente pelas trevas, para que os pontos de vista e as convicções não sejam motivo de briga e discórdia, para que os pontos de vista, as opiniões diferentes, Seja assim instrumentos de crescimento, de evolução entre os irmãos e de respeito, não de brigas, porque Deus fez e criou os espíritos diferentes para que uns aprendam com os outros e cresçam, para que sejam instrumentos de progresso, não de travar a evolução, não de atravancar o crescimento, o progresso entre os irmãos, para que verdadeiramente sejam a manifestação do Evangelho de Cristo Jesus, para que sejam o Evangelho vivo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Brasil chora, a espiritualidade maior chora, porque os filhos do Senhor, os servos de Deus, aqueles que encarnaram para ajudar no progresso dessa humanidade, desse país tão sofrido e tão violento, estão separados por causa de disputas mesquinhas que não levam a lugar nenhum, por causa de convicções e opiniões e formas de pensar diferente, brigas por causa disso, de coisas que levam a nada, só levam à decadência espiritual, só levam às trevas, ao choro, ao ranger de dentes e uma grande tristeza do nosso Mestre, que chora nas regiões celestiais perante a falha dos seus enviados, pois muitos dos seus enviados estão falhando nos seus projetos reencarnatórios por situações mesquinhas e pequenas. O Evangelho só está gravado na cabeça, mas não está no coração. Nós estamos reavivando o Evangelho vivo através de muitos que ainda estão numa posição favorável. Graças a Deus, ainda existem alguns poucos que estão em sintonia fina com Jesus. Que vocês sejam os responsáveis por reavivar aqueles que estão mortos, por acordar e despertar aqueles que estão adormecidos pelas paixões destruidoras que estão impregnadas nos seus espíritos, dotados de um grande potencial. Muitos dotados de um grande potencial, sendo desperdiçado em brigas, discussões estéreis que não levam a nada. Filhos, unam-se, sejam amigos, sejam irmãos de verdade, amem-se, sigam verdadeiramente os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e do Evangelho vivo, que foi um presente trazido há 2000 anos atrás pelo nosso Mestre. Filhos, façam valer a pena todo o sofrimento que o Senhor Jesus teve aqui há 2000 anos atrás. A que ponto nós chegamos, filhos, ter que enviar um espírito angélico para apanhar e sofrer, para que haja a união entre os irmãos e verdades sejam ditas? A que ponto nós chegamos de usar um espírito angélico de puro amor para exortar de forma dura para que os filhos acordem, fazendo com que ele fique mal depois das exortações, porque não pensem que ele gosta de falar duro, mas é necessário, porque assim vocês escolheram. Meus filhos, parem com isso, de uma vez por todas, unam-se, porque o que está para vir, meus filhos, é grande, vai precisar de união. O que está para vir vai unir os corações. O que está para vir vai trazer ordem. O que está para vir vai trazer união. O que está para vir vai trazer ensinamento. O que está para vir, meus filhos, vai trazer muita vergonha para aqueles que se equivocaram em suas convicções e agiram de forma julgadora, de forma humilhante, de forma agressiva, de forma violenta, totalmente anticristã e antifraterna, totalmente diferente daquilo que pregam. Meus filhos, ainda há tempo da união, ainda há tempo do amor e do respeito. Façam isso hoje, não deixem para amanhã, porque pode ser tarde. Porque Jesus, meus filhos, está às portas, Jesus já voltou, e ele se manifestará de uma forma diferente da qual vocês estão esperando. Vocês vão se surpreender, meus filhos. Unam-se, peçam perdão para quem tem que pedir, sejam humildes, sejam fraternos de verdade, não vejam diferenças de religião. Deus não é religião, Deus não é doutrina, Deus é amor, Deus é fraternidade, Deus é união, Deus é amizade, Deus é respeito, Deus não é separação, nem discórdia e nem briga. Pensem, filhos, pensem direito, unam-se a Deus, sejam um com o Pai. Essa é uma mensagem, meus filhos, de um irmão pequeno, de um irmão que é muito pequeno no universo, um simples servidor de Jesus. Eu sou, meus filhos, seu amigo que ama muito todos vós. Um amigo, um grande amigo desta humanidade, Bezerra.